amigos. Ven, ser so fun tonight. Vamos a la discoteca. And let's go a little bit crazy. Let's go loco. Un poco loco. Yo amigos, yo amigos, yo amigos.